é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus e fez sofrer tanto assim um coração apaixonado por você. Apaixonado por você. Como é que você depois liga pra dizer que foi embora, mas que vai voltar, pedindo pro meu coração o seu lugar. Só falta sonhar, melhor do que ficar por aí, brincando de amar, é bom se entregar.